007. Que amor existia, eu já sabia, eu já queria, eu desejava, sonhava tanto, tanto um dia ter um amor como você. Ter a sua companhia, outra metade, saudade, juntar com a solidão e trocar tudo por essa paixão. Eu só não queria agonia de estar madrugada fria, só a te esperar de noite e de dia, essa vida vazia sem te amar. Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu depois que o destino cruzou seu caminho com o meu. Foi amor, pra mim foi amor, que o meu coração sentiu quando te viu, se apaixonou. A falta que você me faz. Banda 007. Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu depois que o destino cruzou seu caminho com o meu. Foi amor, pra mim foi amor, que o meu coração sentiu quando te viu, se apaixonou. E eu te amei, me entreguei demais. Não mereço essa saudade, a falta que você me faz. Foi amor, pra mim foi amor, que o meu coração sentiu quando te viu, se apaixonou. E eu te amei, me entreguei demais. Não mereço essa saudade, a falta que você me faz.